Sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 36, gravado em 15 de outubro de 2013. Entrevista com Fábio Assolini da Kaspersky. Eu sou Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, entrevistaremos Fábio Assolini, analista de malware da Kaspersky. Falaremos sobre seu trabalho, sobre a indústria de antivírus, além de outros assuntos relacionados. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo. Como nós tínhamos prometido nesse episódio, nós contaremos com uma presença especial. Nós temos aqui conosco Fábio Assolini, analista de malware, que faz parte do Global Research and Analysis Team, o GREAT, da Kaspersky, desde 2009. O foco de seu trabalho é o Brasil e a sua atuação compreende tarefas como análise de vírus, cyberataques e, particularmente, trojans bancários e outros tipos de malware criados no Brasil e na região. Desde 2012, ele passou a ser um pesquisador de segurança sênior dessa empresa. O Fábio faz parte da conhecida comunidade Linha Defensiva desde 2006 e é membro do ASAP, o Alliance of Security Analysis Professionals, e possui mais de 5 anos de experiência em análise de malware e também é graduado em ciência da computação. Seja muito bem-vindo ao Segurança Legal, Fábio. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, nós seguimos aqui, temos algumas questões que a gente já deu uma debatida antes, mas primeiramente eu acho que a gente pode tentar colocar e que tu nos coloque como é que é o trabalho de um pesquisador que atua numa empresa de antivírus. Exatamente qual é a tua função, quais são as tuas tarefas mais comuns para que as pessoas mais ou menos entendam do que se trata. Sim, bom, o trabalho de um pesquisador em uma companhia de antivírus é bastante desafiante, não existe rotina. Todo dia nós encontramos novidades, coisas novas ou coisas incomuns, né? O meu trabalho consiste diretamente em cuidar do Brasil, né? Eu sou um analista que tem essa missão de cuidar das coisas que ocorrem no Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países no mundo com uma realidade bastante típica, bastante singular. Efeito de comparação, eu poderia dizer que nós somos bastante parecidos com a China. Nós temos todo um conjunto de ameaças locais que circulam apenas localmente. Nós temos uma língua que não é muito falada pelo mundo, né? Ela é muito focada numa região. E os nossos cybercriminosos produzem muitas ameaças que circulam apenas aqui dentro. E eles fazem questão de trabalhar para que isso circule só aqui dentro. Fábio, desculpa te interromper, aqui é o Vinícius. Então, quer dizer que a gente tem tipo uma reserva de mercado assim, em termos de malware produzidos aqui? Exatamente. Os trojans bancários criados no Brasil, eles são bastante, possuem uma circulação bastante limitada. O cybercrime brasileiro é exatamente isso, ele é feito por brasileiros para brasileiros. Enquanto em outras regiões do mundo você tem um alcance ou um nível de ataques um pouco mais global. É o caso, por exemplo, dos outros países na América Latina. E a língua influencia muito nisso. Então, o Brasil possui essa singularidade, assim como a China e alguns outros países do mundo. Isso faz com que, para que você tenha uma visão do que ocorre aqui dentro, é necessário você monitorar o que ocorre localmente, né? Monitorar, ter pessoas nativas monitorando o país. Então, esse é o meu papel dentro da Kaspersky. Eu cuido e faço análise das ameaças criadas especificamente no Brasil. Perfeito. Então, aquela ideia de que o Brasil é um dos maiores desenvolvedores, né, e distribuidores de malware pro mundo não é correta. Né? Mais internamente mesmo, é mais para dentro do próprio país. Exatamente. Mas se nós olharmos a quantidade de ataques criadas no Brasil, sim, isso coloca o Brasil entre os países que mais produz código malicioso no mundo. Apenas a nossa diferença é que essa distribuição ela é focada aqui. Diferentemente de outras regiões, né? Mas o Brasil, sim, o Brasil, junto com o leste europeu e com a China, está aí nesse top 3 de áreas do mundo onde mais se dissemina código malicioso. Tá. Fábio, eu vou entrar numa questão agora mais técnica com relação à detecção de vírus, malwares e tudo mais, né? Gostaria que tu nos desse um histórico, né, da evolução desse tipo de software, né, desse tipo de proteção. Porque até hoje o que a gente vê muita gente repetindo, inclusive dentro das próprias universidades, né, é que os antivírus basicamente, né, são softwares que detectam lá códigos maliciosos baseados em assinatura. Então o trabalho das empresas de antivírus é descobrir o malware, identificar a assinatura e criar a base de dados. E assim, basicamente se resumiria nisso, né? Tu pode nos dar um cenário assim, do histórico, né? Da onde a gente partiu e onde nós estamos no momento? Ok, bom, eu posso dividir a história da indústria antivírus em três grandes eras. A primeira era foi quando a indústria começou, cerca de 25 anos atrás. Nessa época, os criadores de vírus eram hobbyistas, né, pessoas que faziam por hobby, ou simplesmente para demonstrar que tinham um conhecimento para fazer um código malicioso. E essa época existiam códigos destrutivos, né? O objetivo dele era realmente atrapalhar o dono do computador que tivesse sua máquina infectada. Nessa primeira era, você teve o aparecimento dos grandes vendors, né? Dos grandes players do mercado que estão hoje. E nessa época, a detecção por assinatura, ela foi criada, ela foi melhorada, e para essa época ela era suficiente. Com ela você conseguia detectar e conseguia bloquear boa parte dos ataques existentes nessa época, né? Tudo que um analista precisava saber nessa época era Assembler, nada mais. Os ataques eram simples, né? Eu tenho um colega analista que ele é da Inglaterra. Ele me conta que quando ele começou na indústria antivírus, as assinaturas cabiam num simples disquete, né? Eram poucas ameaças. Já a segunda era dessa história, né, das empresas de segurança, especificamente da indústria antivírus, envolve a massificação dos ataques com objetivos financeiros. Isso fez com que o número de ameaças aumentasse significativamente. Hoje você tem códigos maliciosos produzidos em larga escala, em escala industrial, por grupos de cybercriminosos, e o objetivo já é diferente daquele do robista que fazia para demonstrar conhecimento. O objetivo hoje é ganho financeiro. Com isso, começaram a aparecer técnicas para burlar, para bypassar as detecções por assinatura. Isso tem forçado os bons players do mercado a fazerem pesquisa e desenvolverem tecnologias proativas de detecção, não se baseando somente nas detecções por assinaturas, porque já é sabido por todos a detecção por assinatura, ela pode ser burlada facilmente. E hoje, grupos de cybercriminosos estão preparados, podem fazê-lo facilmente para burlar essa detecção por assinatura. Isso elevou bastante o trabalho das empresas antivírus, né? Hoje, ela é necessário com que elas tenham um monitoramento local, é necessário com que elas façam todo um trabalho de pesquisa e análise para garantir uma boa detecção. E o resultado disso são novas tecnologias, que eu posso detalhar depois, tecnologias de detecção que tentam manter a boa detecção dos produtos. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase, que nós estamos num exato momento de mudança. Nós estamos entrando nessa terceira fase, que são quando os governos se envolvem na criação e disseminação de malware, e aí com outros objetivos, já não são objetivos financeiros. Os objetivos são, basicamente, espionagem e sabotagem. Então, nós estamos nessa terceira fase, nessa terceira onda. Eu não sei onde isso vai terminar, mas governos possuem orçamentos quase ilimitados para criarem o que quiserem e desenvolver um código malicioso que pode fazer coisas até então nunca vistas. Acho que o melhor exemplo disso é o Stuxnet e o Flame, que são pragas bastante complexas, realmente colocaram todo o arsenal de armas nessas pragas para que elas atingissem o seu objetivo. E isso também vai ser um desafio para as empresas antivírus detectarem tais ameaças. Então, um histórico rápido seria isso. Uhum. Até isso aí, tem uma... É muito engraçado que a gente comenta do Stuxnet, né, do Flame, por exemplo, com pessoas não só na academia, mas com empresários, né, com pessoas que são gestores de TI, né, e tudo mais. E isso dá a impressão, né, a gente percebe pelo menos, que para eles parece uma história de ficção, uma coisa assim muito, muito fora da realidade, né? De ter um vírus que, né, que vai lá e destrói e movimenta determinadas ações dentro do sistema para destruir fisicamente um determinado aparato e coisas do gênero, né? Exatamente. O Stuxnet, ele é um divisor de águas, porque ele foi um projeto financiado e patrocinado por um governo para atacar um objetivo específico, né? E a sua complexidade de código, por exemplo, o Stuxnet tinha 4 zero days. Isso o torna diferente de qualquer outra ameaça analisada antes, né? Uhum. E foi um desafio para as empresas antivírus analisar uma praga tão complexa, tanto que inicialmente a empresa que o descobriu não entendeu a complexidade do código, né? E achou simplesmente que era um rootkit que tinha algumas funções de ocultar arquivos no sistema, ponto. Então, o Stuxnet, ele é um divisor de águas porque ele mostra que governos também estão interessados em disseminar código malicioso para ataques, para fazer ataques de sabotagem industrial. E essa é a terceira onda que nós estamos vivendo, né? Uhum. E onde vai transformar aqueles filmes de ficção científica, algumas coisas desses filmes em realidade. Sim. Fábio, deixa tu comentaste sobre a complexidade, né? A gente sabe que a complexidade é uma das inimigas da segurança, né? Tu notas ou tu acreditas que a própria complexidade dos sistemas operacionais ela tem contribuído negativamente ou tem contribuído de alguma forma para o aumento dessas pragas virtuais? Eu acredito que não. Hoje você tem, em termos de segurança, os sistemas operacionais estão desenvolvendo bastante. A própria Microsoft evoluiu muito nesses 10 anos. Eles investiram bastante em segurança, em melhorar a segurança do Windows. O mesmo tem feito os outros players, né? Os outros fabricantes de sistemas operacionais. Em termos técnicos, sim, os sistemas operacionais estão mais complexos, com cada vez mais arquivos, cada vez mais códigos, com cada vez bastante a interface, né, a superfície de ataques, ela é grande dentro do sistema operacional, porém eu vejo os fabricantes de sistema operacional mais rápidos para corrigirem falhas de segurança que podem, por exemplo, ocasionar a disseminação de um worm. No início da década dos anos 2000, nós tivemos uma grande quantidade de incidentes de worms de rede que, para se disseminar, exploravam falhas do sistema operacional, e a lentidão da Microsoft em corrigir essas falhas permitiu com que um worm em 2 ou 3 dias tivesse um alcance global. Hoje isso é muito difícil de ocorrer. O último worm desse tipo foi o Conficker, ele apareceu em 2008 e desde então não apareceu nenhum outro. Então, isso demonstra que os fabricantes de sistema operacional, eles estão os sistemas operacionais são mais complexos, porém, eles melhoraram bastante no quesito segurança. Você não acha, Fábio, que a gente, Que ainda tem muito na mão do usuário com relação à segurança do sistema dele. Sim, por mais que a Microsoft, que as distribuições Linux, por exemplo, que a Apple com o SX, procure aumentar a segurança dos seus sistemas operacionais. No final das contas, aceitar um certificado falso, fazer a instalação de um software, né, que vem com, junto de brinde que vem um malware, coisa do gênero, você acha que isso está muito na mão do usuário ainda? Sim, o cibercriminoso vai atacar a ponta mais fraca, que é o usuário. Geralmente, para isso, ele vai usar a engenharia social para enganar o usuário, para que ele faça a ação que vai definitivamente instalar um trojan na máquina, ou o usuário com pouco conhecimento vai ignorar um alerta de segurança na hora de acessar um site. Então, sim. Eu acho que isso é um pouco complexo de se resolver e, em partes, é aí que entram os produtos de segurança, especialmente os antivírus, na hora de prover detecção e prover proteção no momento que o usuário é enganado. Uhum. Então, esse problema se resolve tecnicamente com o produto de segurança, que vai ter que analisar aquela ação feita pelo usuário e decidir se irá bloquear aquilo ou não. Uhum. Assim, eu vou te relatar uma experiência com o que eu chamo de usuário padrão, né? É o meu usuário padrão, é alguém que mexe com computador, mas não é da área e que eu conheço, né? Seria uma pessoa próxima a mim. No caso, meu usuário padrão é meu pai. Sim. Eu uso ele para saber mais ou menos o que o usuário faz. E ele estava usando o Windows, até usa ainda o Windows em algumas máquinas dele. E ele estava usando um antivírus, tá? Um produto de uma outra empresa, não vem ao caso de citar o nome da empresa nesse momento. Uhum. E para ele, né, um produto que oferecia uma série de proteções, para ele aquilo ali era tão complexo quanto pegar um vírus. Ele não sabia a diferença entre uma coisa e outra. Ele não sabia se ele estava de fato protegido ou se o que estava aparecendo na tela para ele aceitar ou decidir e tudo mais, se aquilo era fruto de algum software mal intencionado que foi instalado na máquina dele. Sim. Isso me parece, aí eu estou jogando para ti, para ver a tua opinião com relação a isso, me parece que ao mesmo tempo que as técnicas em si estão ficando mais sofisticadas, de detecção e tudo mais, está se tornando mais complicado em alguns softwares, em alguns momentos, para o usuário, porque joga para o usuário uma decisão que não tem a menor noção de como tomar. Isso é verdade. Só que aí você tem diferentes situações, né? Geralmente o produto para o usuário final, que ele vai usar no seu computador, ele tem um modo onde as configurações padrões não vão fazer muitas perguntas, né? Uhum. Mas o usuário não sabe muito o que fazer. Para você ter ideia, hoje é padrão em alguns produtos antivírus, ao detectar uma ameaça, automaticamente. Alguns produtos tentam ser user-friendly ao máximo, trazendo já nas suas configurações padrões, opções para fazer menos pergunta para o usuário e também tomando algumas decisões por si só. Hoje, boa parte dos produtos para o usuário doméstico, quando ele encontra uma ameaça, ele mesmo resolve o problema. Às vezes até sem notificar o usuário. Olha, ou então notificando, já resolvi o problema. Detectei um trojan, o arquivo tal, ele já foi eliminado. Então, isso é um esforço dos vendors para com que os usuários que não têm muita experiência ou não entendem muito de segurança, para que eles não fiquem aí perdidos na hora de decidir, né? O produto não entrega a decisão final para o usuário. Então, uhum. Diferentemente do produto corporativo, onde o administrador, lógico, vai ter todas as opções em mãos. Tá. Sim. E aí, agora eu tô fazendo advogado do diabo, né? Eu pergunto uma coisa, você joga por um lado, vai pro lado, eu corro pro outro. Acho que já fazem uns 2 anos, 2 ou 3 anos, eu fui convidado por um banco para assistir uma palestra da equipe de segurança desse banco. Não vou citar o nome do banco, porque não vem ao caso discutirmos isso. E o pessoal de segurança do banco estava mostrando a solução que eles estavam adotando, que era basicamente instalar na máquina do usuário um software. Sim. Né, que com base numa lista fornecida pelo banco, né, decidia que softwares deveriam ou não rodar na máquina do usuário, até matando a execução do software se fosse o caso. Né? Não era exatamente um antivírus, né, mas era um software que interferia, né, por controle do banco, vamos dizer assim, na máquina do usuário. Tu não acha isso um pouco intrusivo? Assim? Eu tô pegando o gancho que tu colocou do software tomando as próprias decisões e removendo já os arquivos infectados e tudo mais. Isso não é um pouco intrusivo com relação ao usuário? Porque isso é o outro lado, né? Antes eu te coloquei a decisão na mão do usuário é um problema. Agora tu colocou, não, mas a gente está tirando essa decisão na mão do usuário. E eu tô correndo agora no outro lado. Será que isso não é um pouco intrusivo demais? Na questão do plugin que você citou, sim, muito intrusivo. No caso do antivírus, não, porque o antivírus vai se preocupar somente com o que é considerado código malicioso. Uhum. O antivírus não vai impedir, por exemplo, que o usuário continue tendo na sua máquina uma versão desatualizada do Java. Uhum. Ou que ele utilize um software P2P. Então, o antivírus tenta não gerir esses casos, porque é a liberdade do usuário no computador. O antivírus só vai se intrometer naquele arquivo, naquele código que é considerado malicioso. Uhum. Né? Para não exagerar aí com as liberdades, para não tolher as liberdades do usuário, né? Aí nesse ponto também a gente tem uma outra questão que ela não é nem tecnológica, né? É uma questão até psicológica e comportamental. É claro que a indústria de antivírus evolui bastante, mas ela não consegue resolver todos os problemas de segurança da informação, né? E acredito que nem essa seja a intenção da indústria de antivírus também, né, Fábio? As empresas se esforçam bastante. Uhum. Todos nós sabemos que não existe 100% de segurança, né? É. E muitas vezes, quando você encontra um computador de um usuário comum infectado, o próprio vetor de infecção foi o próprio usuário, onde ele foi enganado para instalar aquele adware ou aquele spyware, enfim. Então, o certo é que as empresas antivírus se esforçam ao máximo para prover a melhor detecção para os seus clientes. Claro. Mas não existe proteção 100%. Pois não, Vinícius. Não, pode seguir. Não, pode. Tá. Não, eu ia perguntar o seguinte, a gente, enfim, já falou sobre esses aspectos mais etéreos assim, da questão, mas ao mesmo tempo, e voltando um pouco para a questão mais específica, poderia citar as ameaças, os problemas mais comuns ou os tipos mais comuns de malware que atualmente a gente tem encontrado? Essa resposta ela varia muito dependendo do ambiente ou dependendo da região do mundo. Se nós olharmos no Brasil especificamente, os tipos de ameaças mais comuns que existem aqui, sem dúvida alguma, é trojão bancário. 95% do código malicioso criado no Brasil tem essa finalidade. Roubar credenciais financeiras do usuário para usar isso de alguma forma, né? Os outros 5% vão apoiar os trojanos bancários de alguma forma. Então, olhando para o nosso cenário local, o Brasil produz muito trojão bancário dos mais diferentes tipos. Esse cenário muda, por exemplo, se nós olharmos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma grande quantidade de bots. O cenário é mais diversificado, né? Você tem trojão bancário, você tem muito adware, você tem uma gama mais diferente aí de ameaças. Mas no nosso cenário brasileiro é unicamente trojão bancário. Hoje eu vejo como tendência atualmente as pragas que se disseminam via web explorando falhas dos plugins, né, que atuam junto com o navegador, especialmente o Java. Isso já é uma tendência que vem de longa data e, pelo jeito, ela vai continuar por mais algum tempo. Eu tenho seguido também, tenho acompanhado o teu Twitter, e ultimamente tem tocado bastante no assunto dos packs, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, como eu disse no começo, o Brasil tem uma realidade muito singular comparada com outros países. Dois ataques que nós publicamos com bastante detalhes, inclusive apresentamos isso em alguns eventos lá fora, foram dois ataques que chamaram muita atenção. O primeiro foi o ataque focado nos modems ADSL, Ah, sim. E o segundo foram os PACs, né? Explicando o que é um PAC, né? É uma sigla, né? É o Proxy Auto Config. É um recurso que existe em todos os navegadores modernos, onde você pode configurar um servidor de proxy. Então, a conexão ela será desviada para outro servidor. Isso tem a sua utilidade legítima dentro de uma grande rede, dentro de uma empresa ou dentro de uma universidade, por exemplo. Permite ao administrador controlar o tráfego, né? O tráfego dentro da rede. Ele pode bloquear um site ou outro. Ou ele pode limitar o acesso. Por exemplo, eu não quero que os usuários da rede acessem sites de redes sociais, ele pode bloquear. Isso através desse recurso do PAC, que nada mais é do que uma URL configurada lá nas configurações do navegador. Essa URL está apontando para um arquivo que ele é um script. Né? Uhum. Um script é muito simples, é um JavaScript que diz basicamente que o acesso ao site A, B e C será direcionado para o servidor de proxy tal. Esse recurso ele tem sido abusado pelos cibercriminosos brasileiros já há algum tempo, desde 2009. E é um caso único, nós não vimos isso em outros lugares no mundo, né? Foi uma técnica não desenvolvida, mas aprimorada aqui no Brasil. Onde o cibercriminoso, com um pequeno trojan que vai fazer uma pequena mudança no sistema, ele vai simplesmente configurar lá uma URL no proxy do navegador e pronto. Apontando para um arquivo PAC. Esse arquivo PAC vai dizer se o acesso do usuário ao site do banco A, B ou C será direcionado para o servidor de proxy controlado pelo cibercriminoso, né? Isso foi... Não, pode continuar. Pode continuar. E isso foi uma técnica totalmente aprimorada aqui no Brasil. E hoje eles estão exportando esses ataques. Nós encontramos alguns trojans russos usando essa mesma técnica. Então, o que nós publicamos recentemente foi essa tendência de ataques usando PACs maliciosos e como nós resolvemos isso dentro da Kaspersky. Sim, sim. E o interessante, se não me engano, até num dos teus posts, é que um arquivo de 1K permite a instalação desse PAC, né, na máquina do cliente. Exatamente. O atacante, né, o cibercriminoso, ele pode escolher configurar uma URL nas configurações do navegador, isso é muito simples de ser feito, ou Sim. ele pode hospedar um arquivo na máquina do usuário e configurar o caminho para esse arquivo lá no navegador. É um arquivo muito pequeno, é um arquivo de 1 kilobyte, ou às vezes até menos, né? Com um script. Né? E esse script vai dizer exatamente isso, vai direcionar a conexão do usuário não só para sites de bancos. Essa técnica ela tem diversos propósitos, né? Ela tem mil e uma utilidades. Ela é usada, por exemplo, para direcionar o usuário para um site falso de serviços de webmail, páginas de cartão de crédito, páginas de companhias aéreas para roubar as milhas aéreas, né? Enfim, inclusive até órgãos governamentais nós encontramos aí no meio. Inclusive a questão do próprio Consultos Integrados que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é o sistema que junta informações da polícia, né? Da Secretaria de Segurança aqui do Estado e de várias outras instituições, concentra tudo isso para pesquisa da polícia. E essas credenciais de acesso a esse sistema têm sido vendidas e alugadas já há alguns anos. Exatamente. É interesse do cibercriminoso obter essas credenciais ou para uso próprio ou para que ele mesmo venda. Então, nós encontramos esse site específico do governo do estado do Rio Grande do Sul inserido dentro de um PAC malicioso. E o objetivo do criminoso era claro, nesse caso, é roubar as credenciais. Esse site não tem sido único. Nós encontramos também do InfoSeg, que é um site do governo federal, e outros sites do governo aí, que são alvo, né, desse tipo de ataque, onde o objetivo é roubar a credencial do usuário. Nesse ponto é interessante esse dado, essa informação que tu traz, porque muitas vezes esses governos, às vezes eles negam que há problema nos sistemas e insistem, por exemplo, em não implementar um duplo nível de autenticação em sistemas que possuem dados e que hospedam dados tão sensíveis assim, né? Dados sobre as pessoas, enfim, sabe se a pessoa tem um carro, se já foi presa, se tem armas, se já registrou uma ocorrência. Então, é algo que os governos, sim, precisam se preocupar bastante, né? Aumentar ou aprimorar a autenticação nesses sistemas tão sensíveis, né? Exatamente. O cibercriminoso brasileiro, ele gosta muito de colher muita informação, né? Quando ele infecta uma máquina, ele coleta o maior número de informações possíveis. Por exemplo, a sua lista de contatos, os e-mails. Isso depois vai virar dinheiro na mão dele. Ou ele vai negociar esses endereços de e-mail com o spammer, né? Ou ele vai usar essa lista para uso próprio. Então, o mesmo ocorre com credenciais de qualquer serviço online. Tudo interessa para um cibercriminoso. Seja suas credenciais de login no site da sua companhia aérea, porque ele vai roubar as suas credenciais, as suas milhas aéreas. Qualquer credencial em qualquer serviço online. E esses do governo têm um chamariz maior ainda, porque eles vão vender isso depois, né? O InfoSec já é atacado já há muito tempo. Eu me lembro de trojans bancários em 2007... já direcionando usuários do InfoSec para sites falsos. Então, o governo também é vítima desse tipo de ataque. Uhum. Veja só. Seguindo nessa linha dessa expansão desses ataques, eu até percebi no site da Kaspersky que há produtos ali para Mac, há produtos para Android, ou seja, não aquela questão dos produtos de antivírus focados na plataforma Windows, embora seja, ainda sejam, né? Já está sendo quebrada há algum tempo, né? Há muito tempo se fala em malware para mobile, esse tipo de coisa. O que tu tens visto nesse sentido? Tem aparecido, de fato, né, trojans bancários, talvez, né, rodando em Android, rodando em iOS, mesmo na plataforma OS X da Apple... Uhum. O que vocês têm visto? Sim, existem trojans bancários que afetam sistemas móveis como Android e também OS X. Esses trojans existem. Porém, nenhum deles de origem brasileira até o momento. Uhum. Falando especificamente do Android, das plataformas móveis, o Android porque ele é hoje a plataforma móvel mais atacada, né? Você tem todos os grandes trojans bancários, eles já foram portados, eles já têm suas versões móveis. É o caso do Zeus, é o caso do SpyEye, que são trojans bancários bastante complexos e bastante agressivos, que foram desenvolvidos no leste europeu e atacam bancos do mundo todo. Uhum. Então, eles já possuem a sua versão móvel, né? E geralmente o objetivo deles é roubar dados que são usados em dupla autenticação, especialmente o token usado, por exemplo, no enviado por SMS. O mesmo se dá com o macOS. Você tem hoje trojans bancários já portados para essa plataforma. Lógico que, comparando com o Windows, a quantidade de ataques ela é menor, mas os ataques existem. Uhum. Perfeito. E entrando num assunto um pouco polêmico, né, com relação à existência dos ataques, à contabilidade dos ataques, né, com relação às estatísticas que a gente encontra no mercado, uhum, né, relacionadas aos ataques por vírus, etc. Né, agora, especificamente falando por vírus. A gente tem visto vários autores, né, e vários pesquisadores da área de segurança da informação, muitas vezes acusando as empresas de antivírus, eu não estou falando aqui especificamente da Kaspersky, né? Uhum. Mas acusando a indústria de uma maneira geral, de se utilizar de estatísticas e tal, que nem sempre são muito bem fundamentadas na visão deles, né? Exato. Para fomentar um mercado. Isso aconteceria não só com antivírus, mas em geral na segurança da informação. O que tu pensa sobre isso? O que tu achas dessas opiniões? Tem até um livro que a gente citou algumas vezes aqui no podcast, uhum, que é o The New School of Information Security, não sei se tu já viu ele. Sim. Do Adam Shostak e do Andrew Stewart, né, que também trazem, eles são muito críticos, assim, eles são bem radicais nesse sentido. O que tu tens a falar sobre isso? Não há como negar que há companhias que exageram nessa área. Nós tivemos agora recentemente, inclusive, uma companhia antivírus que divulgou um número das supostas percas com o cybercrime. O número lá era estava na casa do bilhão, né? Depois eles vieram a público dizer que não, eles fizeram um cálculo e o número foi menor, né? Essa questão de estatísticas, realmente existe um abuso dessa área, especialmente das áreas de marketing de algumas empresas. Elas têm abusado, né, disso para criar FUD, né, para criar aquilo que a gente para disseminar coisas não tão certas. Gerar uma demanda, hein? Exatamente. A questão de estatísticas é o seguinte: todas as companhias, todos os players do mercado geram estatísticas de detecção e de bloqueio baseado na sua base de usuários, né? São informações coletadas com a sua base de usuários. Aqueles que concordam participar do programa de coleta de estatísticas anônimas, porque o usuário tem essa opção de não aceitar. Então, essas estatísticas, elas são confiáveis. E geralmente os pesquisadores de segurança, quando eles vão falar do alcance de tal praga, quantas pessoas foram infectadas, essas estatísticas são baseadas nesses dados, na sua base instalada. E lógico, ela mostra um lado da realidade, porque são os dados baseados nos seus clientes e não da outra companhia, né? Então, esses dados costumam ser bastante certeiros, né? Ou então dados obtidos, por exemplo, numa operação de inteligência, como por exemplo um sinkhole. O ano passado nós tivemos uma grande infecção que atingiu 700 mil Macs no mundo, né? E como é que se chegou nesse número? Alguém lá deu um chutômetro? Não. Os domínios onde essa praga se conectavam, eles foram controlados por várias empresas de segurança, entre elas a Kaspersky, e somando o número de vítimas em todos esses domínios, chegou-se a esse número de 700 mil. Então, esse número é um número confiável. Agora, existem situações onde tenta-se calcular o incalculável, e aí ocorrem os riscos, né? Geralmente, quando uma empresa tenta calcular o prejuízo causado pelo cybercrime em números, esse é um número muito difícil de se chegar, um número muito difícil de se calcular exatamente, porque, para começar, que nem todos os ramos industriais eles perdem com cybercrime. Eu gosto muito de usar o número da Febraban, que é um número oficial aqui no Brasil, é um número fornecido pelos bancos, né? O último número deles em 2012 foi de que os bancos brasileiros perderam com golpes que envolvem tanto o Internet Bank quanto a clonagem de cartões, foi 1,2 bilhão de reais. Esse é o número de uma entidade de classe, uma entidade séria. Então, eu gosto muito de me atrelar a esses números do que me preocupar com números de marketing, que geralmente são exagerados. Infelizmente, isso existe na indústria e cabe às empresas, cabe aos usuários avaliá-los com cautela. Não, não simplesmente se abraçar nesses números e sair divulgando sem saber exatamente de onde que foram tirados, né? Que Exatamente. acontece com muita frequência. Exato, quando eu falo do tamanho do cybercrime no Brasil, acho que o melhor número é o número da Febraban, que é um número somado do que todos os bancos perdem com os golpes. É um número confiável. Agora, quando você tenta calcular o incalculável, o Brasil perdeu tantos milhões com o cybercrime, é um número muito difícil de você calcular. Então, geralmente é algo muito chutado, né? É um número estimado, às vezes para cima. Bom, ainda nessa questão dos números que são muitas vezes inflamados e tudo mais, a gente ouve com uma certa frequência, e é óbvio que geralmente de pessoas que não têm muita experiência na área, mas ainda assim a gente encontra alguns têm um pouco mais de experiência e falam esse tipo de coisa, que acusa as empresas de antivírus de desenvolver vírus. Sim, essa é Tu uma velha já ouviu, lenda. é que tá, tu já ouviu isso, já chegaram para ti e te disseram, te acusaram de algo assim? Sim. Não, é uma pergunta que eu. É uma pergunta honesta que eu recebo sempre. As pessoas chegam para mim e falam: olha, mas e aquela história de que são os próprios antivírus que criam os vírus? É verdade? A pessoa vem com uma pergunta honesta. E eu afirmo categoricamente: não, isso não é verdade, isso é teoria da conspiração. E eu cito alguns exemplos que provam isso para a pessoa. Pois bem. O melhor exemplo é o seguinte: quando um código malicioso se instala no seu computador, uma das primeiras ações que ele vai tentar fazer é desativar ou remover as proteções de segurança que você tem. O primeiro alvo é o antivírus, né? Para isso, eles vão usar todo tipo de técnica possível, geralmente rootkits, para remover o produto da máquina do usuário, o produto antivírus, tá? Uhum. Ou então deixá-lo inoperante. Ele está lá, mas ele não está trabalhando. A proteção em tempo real não está lá. Apesar do produto estar instalado. Então, esse tipo de coisa só ocorre porque existe uma guerra entre os cybercriminosos e as empresas de antivírus, né? Se o vírus tivesse a mesma origem, os dois conviveriam pacificamente lá dentro do computador. E não existe essa convivência pacífica, né? É uma guerra, é uma batalha exatamente entre o vírus e o antivírus. Então, se os dois tivessem a mesma origem, os dois ficariam quietos lá, o antivírus fingia que está protegendo o sistema e o vírus lá numa boa, como se o antivírus não fosse atrapalhar ele. E isso não é verdade. E a gente já tem visto alguns trojans, né, assumirem a feição de um antivírus para ficar na máquina do usuário, né? Exatamente, engenharia social para enganar o usuário. Falar: olha, eu sou o antivírus, eu sou importante. Então, essa guerra que existe entre os cybercriminosos e as companhias antivírus é a melhor prova como eles não têm a mesma origem, jamais. Uhum. Né? Tá. E existe, Vinícius, uma ética muito grande nas empresas antivírus. Para você ter ideia, a ética profissional, ela é levada a sério quanto aos seus conhecimentos técnicos, né? Uhum. Para contratar nas empresas antivírus, o maior problema hoje das empresas antivírus é a contratação, porque é feito todo um levantamento do histórico da vida da pessoa, né? E ante ao menor indício, né, de atuação dúbia, ou que a pessoa tenha um passado meio dúbio, ela não será contratada. A ética, ela é muito importante na indústria de vírus, né? Então, na hora de contratar os profissionais, a pessoa para ser contratada, ela é analisada, todo o seu histórico, e isso é muito importante, justamente para que haja essa separação dos bons mocinhos, né? Para que você não tenha, por exemplo, um cybercriminoso infiltrado numa empresa antivírus, o que seria muito letal ao negócio, né, à existência da empresa. Sim. Então, a ética, ela é muito importante, ela é levada muito a sério por todas as empresas. E, por padrão, nenhuma empresa antivírus contrata ex-criador de vírus, porque nós acreditamos que o conhecimento técnico ele pode ser adquirido, mas a ética é uma coisa muito de berço, uma coisa muito pessoal, e nem sempre aquele que agiu sem ética no passado não vai mais fazer aquilo no futuro, né? É isso. É muito interessante o que tu tá falando, Fábio, porque existe aquela visão romântica, muitas vezes passada pelos próprios filmes, né? Sim. De que o carinha, né, ele é muito inteligente, ele vira um hacker, faz uma série de coisas erradas, é preso, vai parar na mídia e depois é contratado como consultor. A história do Mitnick, por exemplo. Sim. Né? E muitas vezes a gente coloca, eu e o Guilherme, a gente faz algumas palestras juntos, a gente coloca para o público: né? Vocês contratariam um ex-hacker? Aí vários dizem que sim, é porque ele sabe, porque ele entende o que está fazendo e tal. Aí quando a gente larga a segunda pergunta, se eles demitiriam um ex-hacker, né? Aí todo mundo percebe o risco que existe aí. Né? E o que você está colocando é muito interessante, porque existe sim, dentro, principalmente no meio acadêmico, quem está iniciando na ciência da computação, né, ou áreas afins, existe sim a ideia romântica, né, de que você, tendo sido preso ao menos uma vez, né, por algum cybercrime ou coisa parecida, vai tornar você amanhã ou depois um consultor ou uma pessoa, né, muito respeitada na área e tal, por ter feito isso ou aquilo. E aí você tá colocando que justamente essas empresas que trabalham com o combate a malware, né, aos vírus e tudo mais, tenham cuidado de não contratar pessoas que já estiverem envolvidas em desenvolvimento desse tipo de software. Exatamente. Isso é muito interessante a gente frisar aqui no podcast para quem nos ouve. Isso é muito importante. E é uma situação corriqueira, especialmente em análise de malware brasileiro, que são trojanos bancários. É muito comum nós encontrarmos determinadas centrais de controle e comando do malware para onde, por exemplo, o Trojan envia as informações bancárias das vítimas. Uhum. É comum nós encontrarmos bancos de dados com credenciais, com número da conta, senha... E um monte de informação sensível que foi roubada das vítimas e está lá hospedada num banco de dados. Então, esse é o momento da ética, que o profissional ético vai saber, não, essa informação eu vou encaminhar ao banco, às pessoas de direito, para que as vítimas, para que o banco tome uma providência para bloquear a conta dessas pessoas, para que elas não sejam roubadas. Então, a ética, ela entra nesse momento, né? Porque quando você está lidando com esse tipo de ataque, você acaba vendo esse tipo de dado sensível quase todo dia. Uhum. E a única coisa que vai impedir você de usar essa informação pro seu próprio benefício é a sua ética pessoal. Uhum. Mesma coisa com relação à segurança no modo geral, né? Quando se trabalha em segurança com o responsável, o security officer, por exemplo, de uma empresa, né, também tem que se pautar por isso, senão a gente tem um sério problema, né? Que ele tem acesso a absolutamente tudo. Exatamente. Até mesmo aos próprios registros de auditoria que ele mesmo pode manipular para esconder ações e coisas do gênero. Então tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido. Fala, Guilherme. Eu tenho notado também, interessante essa questão, porque não é só na segurança, a TI em geral parece que vem sofrido aí nos últimos tempos uma crise ética, assim. Claro que esse não é um assunto de antivírus, né, mas é interessante o Fábio levantar isso, porque é uma coisa que eventualmente a gente traz aqui no podcast, e há sim a necessidade, sei lá, talvez um aumento de educação ou uma melhoria na educação, até nas faculdades mesmo, de conscientização da necessidade de um comportamento ético, principalmente para quem trabalha de TI e ainda mais com quem trabalha de segurança. Nós temos um caso que aconteceu alguns anos atrás, né? De novo, não vou citar nomes, né, Guilherme? A gente não quer nenhum problema de ficar discutindo justiça depois do podcast, mas... de uma pessoa que fraudou registros de uma universidade, né, em seu próprio benefício, né, e hoje essa pessoa é responsável por todo o ambiente de TI de uma empresa, gestora do ambiente de TI. Então, aí essa questão que o Fábio coloca, né, é muito grave, porque qual é a garantia que se tem de que essa pessoa agora vai agir corretamente se ela foi capaz de fraudar todo o seu histórico acadêmico, né? Sim, inclusive acabou sendo condenada por ter feito isso, né? teve algumas compensações que ela teve que dar lá, não chegou a ser presa nem nada, mas teve algumas questões que ela teve que fazer, mas o que impede essa pessoa de amanhã ou depois fraudar ou alterar, desde coisas simples como seus próprios erros talvez, né? Até coisas mais graves ou mais sigilosas, né? Envolvendo dados bancários, saldos e esse tipo de coisa, né? Que pode ser alterado com acesso direto a banco de dados, por exemplo. Exatamente. E é por esse motivo, pela ética ser tão importante, que nós podemos afirmar categoricamente que os vírus não são criados pelas empresas antivírus. Tá certo. E nem ex-hackers são contratados para essas mesmas empresas, né? Exatamente. Agora, puxando um pouco agora desse nosso ponto aí da ética e tal, e dos cibercriminosos, para a questão dos monitoramentos que os governos aí têm sofrido, principalmente o Brasil, né, tem sido noticiado aí ultimamente. em que sentido os cybercriminosos se envolvem nesse tipo de ação? Ou seja, além de tentar obter credenciais de acesso a sistemas como InfoSec, consultas integradas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, existe alguma ação, vamos dizer assim, de política, né, de cybercriminosos aqui dentro atacando sites do governo, coisas do gênero? Já viu alguma coisa nesse sentido? Falando especificamente da realidade brasileira. Isso. Sim, os cybercriminosos aqui são muito ativos. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, uma série de ataques de hacktivistas, né, contra sites do governo, os ataques de DDoS, tudo feito em nome de uma ideologia, né? Uhum. E também não só ataques de DDoS, mas é comum ataques a bancos, enfim. No começo do movimento hacktivista no Brasil, nós identificamos que os líderes desses movimentos, as pessoas que estavam à frente naquele momento, eram cybercriminosos, inclusive bunkers. Uhum. Bunkers é como nós classificamos o cybercriminoso que programa trojano bancário, né? Uhum. Então nós identificamos nesse começo, né, especialmente com um dos grupos que já não existe mais, que foi muito ativo no começo, ao fazer ataques, né, as pessoas que encabeçavam esse movimento eram cybercriminosos cujo único interesse era aproveitar a situação, fazer ataques ao governo e roubar informações a seu benefício, né. Isso depois que isso foi exposto na mídia, isso mudou, né? Essas pessoas se afastaram do movimento, mas os ataques dos hacktivistas continuam, né? Esse é um tema complexo porque hoje a internet ela é usada como ferramenta de protesto dos cidadãos. Eu acredito que isso é legítimo, né? Porém, você usar essa ferramenta para atacar o governo e comprometer, por exemplo, o acesso a serviços básicos, né, serviços usados pelos cidadãos, isso já não acho muito correto de fazer, né, porque você vai estar comprometendo aí a vida de muita gente que não tem nada a ver com a história. É que nem o caso do recente vazamento de policiais no Rio de Janeiro, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, né? Policiais do Rio. Enfim, vazaram os dados pessoais de todos os policiais, ou grande parte dos policiais cariocas, quando a gente sabe que esse tipo de dado pode colocar até em risco a vida dessas pessoas, né? E aí é uma relação interessante que a gente pode fazer com segurança da informação e até mais recentemente a proteção pessoal das pessoas mesmo, a integridade física das pessoas mesmo, né? Exatamente. Infelizmente, essa é uma questão complexa no Brasil. A proteção aos dados pessoais. Nós não temos legislação que proteja os nossos dados pessoais. Nós sabemos que na Europa, nos Estados Unidos, as empresas são obrigadas a virem a público, noticiarem os seus clientes de que, olha, nós sofremos um roubo de informações, né? Isso não existe no Brasil. Então, você vê várias empresas aí sendo vítimas de ataques onde informações pessoais dos seus clientes são roubadas e nada se comenta, né? O governo também não tem uma política para legislar sobre isso, porque o governo também tem muita informação pessoal dos seus cidadãos e às vezes o governo não cuida bem desses dados, sim, né? E a exposição disso é um sério problema, porque nós sabemos, Guilherme, que o acesso fácil aos dados pessoais são um combustível para o cybercrime. Sim. Essas informações serão usadas em ataques, essas informações serão usadas por cybercriminosos para proveito pessoal. Então, cuidar bem dos dados pessoais dos seus cidadãos é um papel extremamente importante de qualquer governo, inclusive deve ser do governo brasileiro. Em 2011, nós identificamos dois incidentes muito sérios no site do Ministério do Trabalho, onde as informações de todos os cidadãos estavam expostas. Número do CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento. E foi incrível, porque essas informações estavam sendo usadas. Como é que nós ficamos sabendo dessa falha? Porque cybercriminosos começaram a usar essas informações em ataques. Né? E mediante essa situação, nós notificamos o governo, falou, olha, você tem duas falhas muito graves aí no site que possibilitam ter acesso à base de dados completa do Ministério do Trabalho. Então, Isso é uma urgência com que os governos devem cuidar bem dos dados dos seus cidadãos. Fábio, até pegando esse ponto aí que tu colocou, a gente está preparando um podcast sobre o disclosure de vulnerabilidades, né? Que a gente eventualmente encontra em algum site, sites do governo, esse tipo de coisa, e tu acabou de citar um caso em que vocês detectaram, né, isso no site do Ministério do Trabalho e informaram o Ministério do Trabalho. Eu não sei se tu poderia nos falar sobre isso rapidamente, sim, mas claro. qual foi o modus operandi de vocês para fazer a informação ao Ministério do Trabalho, sem que isso fosse encarado como um ataque ou algo do gênero? Sim, eu sou partidário do Responsible Disclosure, né, onde você primeiro trabalha com a empresa afetada ou o governo afetado, né, a entidade que foi afetada pelo ataque, para depois tornar isso público. Então, nesse caso especificamente, toda a interface de contato com o Ministério do Trabalho foi feita através do CETIR, que é um órgão específico que cuida da segurança dos domínios.gov.br. Então, através do CETIR, nós notificamos que havia falha. O CETIR agiu junto com o Ministério do Trabalho para corrigir a falha. Depois que o problema foi sanado, é que a história se tornou pública, onde se mostrou qual era o problema, o que os cibercriminosos tinham acesso. Então, no meu ponto de vista, essa é a abordagem correta, o Responsible Disclosure. Como na época eu já estava com a Kaspersky, então foi fácil, né, enviar essa informação para o governo. Em nenhum momento o governo, o CETIR, questionou, né? Mas como você ficou sabendo disso? Porque eles sabem que nós trabalhamos com pesquisa, com análise, nós estamos sempre monitorando o cybercrime no Brasil. E então, em nenhum momento houve essa dúvida, mas eu imagino sim que há situações onde a identidade ou a autoridade de quem está reportando o problema é questionada, né? Como que você teve acesso à informação, né? Por que que você está reportando isso para nós? Você usou isso para o seu benefício próprio? São questões sim que são levantadas. E também nós sabemos de empresas que não corrigem falhas. Depois de 6 meses, 1 ano, a falha continua em aberto. E aí é o momento do Responsible Disclosure, né? É o momento em que o pesquisador que encontrou a falha, ele pode torná-la pública para mostrar para a sociedade, olha, esse vendor não leva a segurança dos seus usuários, dos seus clientes a sério. Essa falha existe há tanto tempo, não foi resolvida. Nesse momento, você está forçando o fabricante a tomar uma atitude, porque o caso está tomando proporções públicas, né? Então, eu sou partidário disso, do Responsible Disclosure, onde a maior preocupação é a segurança dos usuários. E nesse caso aí do CETIR, será que, né, fazendo de novo advogado do diabo, será que eles não deveriam ter perguntado? Ok, eles confiaram na organização da qual tu faz parte, né? Sim. Nas tuas intenções e tal, mas será que eles não deveriam, né, até por uma preocupação deles, né, interna, depende de quem vai lá relatar, eles não deveriam ter se preocupado um pouco mais no fato de como é que se descobriu a vulnerabilidade? Ou seja, qual era... Eu não estou colocando em xeque aqui a idoneidade, né, a tua e muito menos a da Kaspersky. Claro. Mas será que o CETIR não deveria ter sido um enfático no sentido de, tá, como é que vocês descobriram isso? O que vocês estavam fazendo aqui no site que vocês descobriram isso? Sim. Eles fizeram isso ou não? Simplesmente ouviram e... Sim, claro, fizeram. A Kaspersky, como companhia de segurança, nós temos uma cooperação regular e constante com o CERT-BR, nós temos uma cooperação com o CETIR, com a Polícia Federal, onde no compartilhar de informações nós damos todas as evidências possíveis para embasar a entidade que está recebendo essa informação para tomar as ações corretas. Então, nesse caso do Ministério do Trabalho, nós mostramos como essa informação estava sendo usada pelos cibercriminosos e onde nós obtivemos essa informação. Fala, olha, eles estão usando... essa falha está sendo usada de tal maneira. Então, nós enviamos todos os dados necessários para que o órgão que recebe essas informações tome as ações necessárias para coibir o ataque ou para parar o ataque. Então, nesse tipo de cooperação, isso existe. O problema, às vezes, de quem reporta a falha é o problema que a pessoa não dá todas as informações necessárias. Ou então ela fala assim, olha, é um caso que eu acompanhei, por exemplo, da Adobe. Havia um suposto zero day no Adobe Reader e a equipe de segurança da Adobe trabalhando no caso, a única informação que eles tinham era um vídeo gravado que foi postado no YouTube. Então, para que você analise esse caso para saber se realmente existe uma falha, é complicado, porque você tem poucas informações. Então, cabe à parte que está reportando o problema dar todas as informações necessárias para que eles vejam onde essa informação foi obtida ou como essa informação está sendo usada contra a empresa ou contra a entidade com a qual você está reportando. Isso é importante. Então, para quem vai reportar falhas de segurança, dá todos os detalhes possíveis. E esse é o Responsible Disclosure. Uhum. Tem um aspecto que eu acho que também complementa até essa tua colocação, que é primeiro, algumas empresas têm uma política específica para receber as vulnerabilidades. O próprio Google, Facebook e Yahoo também, se não me engano, possuem até uma premiação se alguma vulnerabilidade é descoberta e é adequadamente informada, né? Eles fazem lá como se fosse um contratinho para isso. Então, esse é um ponto que se destaca. Alguns setores privados já começam, né? A iniciativa privada já começa a se dar conta de que isso pode ser, sim, importante para elas mesmas, né? Exatamente. Mas me parece que o governo também, eu acredito que o governo também deveria pensar um pouco nisso, sabe? Claro que a gente tem todo esse problema que tu também colocou, dificuldade de legislar sobre o assunto, mas uma política pública nesse sentido de receber esse tipo de informação seria positivo para o próprio governo, né? Sem dúvida, porque as companhias de segurança, é o papel da Kaspersky, nós estamos preocupados com a segurança do usuário como um todo, independente deles serem nossos clientes ou não. Mas quando nós encontramos uma falha num site governamental ou encontramos um site governamental comprometido distribuindo malware, o nosso papel é informar o governo, né? Independente deles serem cliente nosso ou não, há essa preocupação com a segurança completa, com a segurança em si dos cidadãos, né? Uhum. E eu vejo com muito bons olhos as empresas privadas que têm programas de bug bounty, que são aqueles programas onde eles pagam, né, pelas falhas. Seria muito interessante ver tal política a nível governamental, mas o governo ainda é um pouco lento nessas questões de segurança da informação. Nós tivemos agora recentemente uma lei contra o cybercrime aprovada. Uma lei, ela não é completa, mas já é um primeiro passo. E ante aos acontecimentos recentes aí, eu acho que agora os governantes acordaram e perceberam a importância de você priorizar a segurança da informação a nível governamental. Tu acreditas que hoje deve-se ter um cuidado maior com serviços prestados por empresas americanas? É uma boa pergunta. Nós estamos vendo aí algumas denúncias, né? Eu acredito que você tem diferentes vendors, diferentes fabricantes de software no mundo, né? E as empresas, os governos podem escolher, podem decidir qual fabricante usar. No caso dos governos especificamente, Vinícius, é interessante porque já há algum tempo os governos solicitam código-fonte para análise. Então, é comum entre os fabricantes de antivírus, na hora de venderem para governos, né, eles disponibilizarem o código-fonte do software para que o governo analise para buscar, por exemplo, a presença de backdoors. Uhum. Né? Então, isso já é uma praxe no meio governamental. Né? No Brasil, inclusive? No Brasil, inclusive. Uhum. Nem todos os órgãos governamentais solicitam, mas é um direito, né? E é algo já comum, pelo menos para os fabricantes de antivírus, na hora de venderem para governos, né? Então, isso não chega a ser uma questão, porque o governo pode fazer a análise desse software e decidir se vai adotá-lo, se vai comprá-lo ou não. Né? Uhum. Então, há essa liberdade. O bom de vivermos num mundo democrático é isso. Né? Os claro. Governos e os usuários podem escolher de onde comprar, qual a origem do software. Né? Eu não sei, ante aos acontecimentos recentes, aí, o que vai acontecer no futuro, mas é bom saber que as empresas e os governos têm opções, né? De poder mudar o seu fornecedor de software. Inclusive, até sobre isso, né? A gente tem algumas escolhas, né? Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando a gente fala de sistema operacional, a gente não tem muito para onde correr, né? Exato. No sentido da nacionalidade dessas empresas. E nos parece, eu e o Guilherme já discutimos isso várias vezes, não só no podcast, mas nos parece que muitas vezes essas ações que o governo toma, o governo brasileiro, por exemplo, outros governos, imagino que estejam fazendo a mesma coisa, não imagino que seja diferente, que procurando soluções seguras para suas informações, para seus e-mails, etc., ok, mas eles estão construindo essas soluções em cima de uma plataforma que em tese, se alguém quiser fazer alguma coisa ali, né, ter algum controle, um backdoor, coisa parecida, é relativamente difícil de evitar, né? Inclusive em open source, como o Linux, né? Porque é open source, ok, as pessoas verificam o código e tal, mas é muito fácil, e tu deve saber pela tua própria experiência, né, Fábio? É muito fácil colocar um backdoor dentro de um sistema disfarçado num erro de codificação, um bug. Né, que depois, mais tarde, ele é descoberto e, mas era um bug. Daí corrige o bug e tá, ok, então corrige um e coloca mais dois lá, né? E às vezes a intenção de quem coloca um backdoor no software ou num dispositivo de rede, por exemplo, é a coisa tão bem feita que dificulta em muito a identificação disso. Por isso, a nível governamental, Vinícius, já é usado, por exemplo, pelas Forças Armadas em diversos países no mundo, né? Uhum. Eles têm, na questão do sistema operacional, eles têm o seu próprio sistema operacional baseado em outros de código aberto, onde o governo tem total controle sobre o sistema operacional, as forças armadas, e isso é uma ideia alimentada por muitas forças armadas e adotada no mundo todo, né? Uhum. Você tem vários governos que têm a sua própria distribuição Linux, onde eles têm total controle sobre o código-fonte, onde esse código foi auditado antes do uso, e nenhuma alteração é feita sem autorização. Eu acho que isso é uma boa prática de segurança dos governos. Uhum. Em relação ao usuário, eu acho que o usuário tem uma ferramenta boa aí nas mãos para evitar esse tipo de problema, que é a criptografia dos dados, né? É algo que ajuda muito na questão de proteção de dados pessoais. Uhum. Tanto a criptografia dos dados armazenados localmente, quanto a criptografia dos dados transmitidos pela internet. Né? Você tem hoje excelentes ferramentas de criptografia que garantem realmente uma proteção dos dados do usuário. Uhum. Até o próprio PGP tem sido usado com mais frequência, né? Mais recentemente. Né? Eu li sobre esses dias, né? Exatamente. Eu acredito que o primeiro resultado desses acontecimentos recentes que estão na imprensa será exatamente a popularização, né, de sistemas de criptografia. Eu já andei dando entrevistas sobre soluções explicando criptografia para jornalistas que nunca ouviram falar do assunto, né? jornalistas, né? Exatamente. Então, você está hoje nessa situação onde o primeiro benefício vai ser esse aumento da consciência dos usuários de que informações podem ser copiadas, informações são vazadas, mas você tem ferramentas que vão te proteger de alguma forma, cifrando esses dados. Né? Resta depois o problema do gerenciamento das chaves, mas é uma outra questão. Exatamente. Eu acho que já é um ganho. O pessoal já queria usar, né? Exato, já é um ganho para toda a indústria, os usuários, né, normais, né, que tem lá seu computador, se preocuparem com essas questões e se preocuparem em usarem softwares de criptografia para proteger seus dados. Uhum, perfeito. Guilherme, tens mais alguma pergunta? Não, acredito que seria isso mesmo que a gente tinha planejado, Fábio. Eu quero agradecer pela tua contribuição, pela tua disposição de ter participado nessa manhã aqui que a gente grava o nosso podcast. Eu acho que foi muito foram muito ricas as tuas contribuições aqui. Eu quero deixar o podcast sempre aberto para que assim que tu queiras te manifestar sobre algum assunto ou queiras retornar, as portas estão abertas para ti. Foi uma grande felicidade contar contigo aqui, Fábio. Eu agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes do Segurança Legal. É, como eu já comentei com vocês, eu sou um ouvinte do podcast. Ah, eu acho que tais iniciativas no mercado brasileiro são louváveis, porque você não tem muita opção de podcast de segurança, de programas que tratam sobre as questões que nos cercam, né? Eu acho que a atitude de vocês é muito louvável de trazer um pouco desse mundo da segurança da informação para quem quiser ouvir. Agradeço bastante o convite e desejo uma longa vida ao podcast. Ótimo. Obrigado. E a gente acabou não te dando a oportunidade, Fábio, mas quer fazer algum último comentário, alguma conclusão, algum fechamento desse assunto? Eu acredito que as empresas antivírus hoje nós somos os mocinhos. Em tese é isso. As empresas têm se esforçado em desenvolver tecnologias proativas de detecção. As empresas hoje estão abertas a melhorar cada vez mais os seus softwares de proteção. Nós sabemos que não existe segurança 100%, mas a Kaspersky é uma empresa que tem essa preocupação de ter uma boa detecção do que ocorre aqui no Brasil, de analisar com cuidado e prover proteção às ameaças que cercam os brasileiros. Que, como eu disse no começo do programa, é tudo muito local, é tudo muito localizado, mas há essa segurança, há essa preocupação dentro da Kaspersky de cuidar do mercado brasileiro, né? Esse é o meu papel dentro da Kaspersky e eu faço com paixão, porque antes mesmo de estar junto com a Kaspersky, eu já o fazia com o pessoal da Linha Defensiva, que é uma organização sem fins lucrativos, né? Uhum. Então, essa nossa paixão por segurança é que nos leva a lutar contra o cybercrime e a melhorar a detecção dos produtos antivírus que existem hoje no mercado. Então tá, muitíssimo obrigado pela tua participação e aos nossos ouvintes que eventualmente ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco, né? A gente pode vir a trazer aí o Fábio uma próxima vez para discutir alguns outros assuntos. E como sempre, né, Guilherme, estamos abertos aí a sugestões, né, de temas que vocês querem ver sendo tratados aqui no nosso podcast, né, com cuidado que a gente normalmente dedica a todas as questões que a gente traz até aqui. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.